aí, pessoas? Aqui é o Jorge Augusto e mais um ano se inicia, mais um ano começa e mais indicações tem por vir, ou seja, nada de Fairy Tail, pelo menos por enquanto pra mim. Olá, pessoas, vamos que vamos. E aí, estamos mais uma vez aqui para anunciar umas indicações muito interessantes, porque vocês sabem que quando a temporada começa, estamos aqui. Olá, pessoas, aqui é o Zé e a minha indicação é: parem de ver animes. Tá bom, né? Vamos ler um livro, porra. Tô brincando, caralho. Boa tarde, otakus, otomes e similares! Esse é o nosso 25º episódio do Anime Sphere de indicações para o primeiro semestre de 2016. O tão aguardado, o tão esperado, chegou pra vocês. Oh, e é brincadeira, não parem de ver animes não, senão a gente perde trabalho aqui. Né? Bom, por favor. Né? Começando aí pelas indicações, temos aí, eu tenho 3 animes no qual eu vou indicar. O primeiro é o Rikinzan, Hojikuzo Tachi no Tag. É basicamente uma história ambientada em medieval, né? Onde a queda do cometa vai trazer uma grande calamidade, só que nasce o protagonista e o protagonista é B10. Já chega fodão, atravessando o negócio. E é esse protagonista, ele tem uma alma especial que nasce em milhares de anos, uma vez a cada milhares de anos, e aí ele pode se tornar um lutador excepcional por causa disso. Foi lançado no dia 8 de janeiro agora, ele tem episódios de 30 minutos, o que vai na contramão da média dos animes de hoje em dia, que são de 20 a 25 minutos. E a história é boa, cara, tem uns pontos de comédia, você racha o bico e promete bastante. O segundo, o nome dele é Akagami no Shirayuki Hime. Por acaso, Shirayuki significa o nome de Branca de Neve. Mas apesar desse nome, não tem nada a ver com a história. Você chegou a assistir algum episódio, Jorge? Desses 3 que eu peguei, eu assisti dos 3 o primeiro episódio. Tá. O que você achou? Legal? Legalzinho. É um pouco mais sombrio do que o anterior que eu falei. Mas a Shirayuki é uma garotinha ruiva, alegre, né? Que ela vive no país de Tambarum. E que ela trabalha aí como herborista. Esse Akagami no Shirayuki Hime é a segunda temporada do anime que lançou agora no começo do ano. Né? Ah, tá, sim. Eu tava meio perdido agora, é verdade. É a segunda temporada dele. Sim, a segunda temporada lançada agora no dia 12. Isso. Você chegou a assistir a primeira, Marcos? A primeira eu cheguei a assistir. Assim... não caiu nas minhas graças, infelizmente não. O traço é interessante, a história... Sim, é um anime bastante bonito. É bonito. O traço é muito legal. A história, na primeira temporada, poderia ter vindo com um pouco mais de entusiasmo, não sei. Eu acho que faltou alguma coisa, mais uma pegada mais... Sabe o que eu achei? Qual é a pegada? Assistindo o primeiro episódio da segunda temporada, hein, Marcos? Eu achei que foi algo mais parecido com Guerreiras Mágicas, cara. É um ritmo um pouco mais lento, por se tratar de uma menina como protagonista, né? É. Então, é bem, bem lento, realmente. Porque na primeira temporada... Não se tratou muito, assim, de a que veio a história. Ela é uma menininha que quer ser a melhor e tal. Então, assim, ela vê no amiguinho dela lá, no príncipe, um meio, assim, de conseguir o que ela quer, né? Que, no caso, eles estão precisando de um herbolista lá no palácio dele. E ela aí vê uma oportunidade pra crescer um pouco mais os seus conhecimentos. Mas ficou uma coisa meio, não sei, água com açúcar, assim. Não, mas tipo, assim... Jorge, você comentou de ser meio lento o ritmo por causa da protagonista ser feminina. Eu discordo, cara. Você pega lá o Kill La Kill, que é a protagonista feminina, Não, e é. Pelo amor de Deus, não, para com isso. Não. Então, uma coisa é você ter uma protagonista feminina num anime shoujo, que é o caso do Akagami no Shirayukiime, que é um ritmo um pouco mais lento, porque É, tem isso. normalmente É uma os coisa mais. shoujos são um pouco mais lentos. Agora, você pega a Ryuko, que é do Kill La Kill, que é um shonen. É porrada pura. A mina é virada no capeta, velho. É. Ali é realmente piscou, morreu. Não, é nudes e porrada pra tudo quanto é canto, velho. Mas assim, a história. Não, não que a história seja ruim. E assim, não caiu nas minhas graças, porque realmente é uma pegada um pouco mais lenta, é uma coisa mais, né, tranquilinha. E eu não gosto muito assim, não acompanho, na verdade. Exato. É, vamos dizer assim que é uma pegada de um pouco de aventura com slice of life. É, eu assisti a temporada toda, a primeira temporada toda, porque naquela temporada realmente eu tinha poucos animes para acompanhar, né? Então, aí eu consegui acompanhar ele, mas. É, esse anime, para ser mais exato, ele começou a ser lançado justamente nessa mesma época, só que do ano passado. Então aí terminou a temporada, eles deixaram um tempo hiato, acho que talvez pro mangá ir um pouco mais longe. E aí agora a gente tem a segunda temporada, são episódios de 24 minutos. E a trama, pelo que eu percebi, ela é bem amarrada. Porque só no primeiro episódio da segunda temporada eu entendi grande parte do que aconteceu no, na primeira temporada inteira. E aí vem o terceiro anime, que é o Konosubara Shisekai Shukufuou, né? Meu Não. Deus do céu. É, É, pois então. sim, é Shukufuku. É, na verdade, ele me fez lembrar muito, assim, sabe daqueles personagens principais babacas, que sempre tem uma garota do lado, e que normalmente a garota é melhor do que ele? Pois bem, esse é o mote dessa aventura. Porque assim, tudo começa com o tal do Kazuma, o cara é a versão otaku dos japoneses, né? Aquela versão bem pejorativa. O cara gosta só de ficar jogando os joguinhos deles enfurnado dentro de casa. E aí ele encontra na rua uma garota. A garota tá chegando perto de um trator. E ele se taca na frente do trator e salva a menina. Só que tem um pequeno porém. O trator ia parar pra menina passar. Ele se tacou na frente do trator e morreu de susto. Tanto que quando ele encontrou a menina que acompanha ele nas aventuras, ela tirando o maior sarro dele, tipo, a menina viu que você morreu de susto e morreu de rir da sua cara. O cara que tava no trator, que poderia ter te atropelado, viu que você morreu de susto e tirou sarro da sua cara. Você foi levado pro hospital para ver se você era reanimado, você morreu e os médicos todos riram da sua cara. Os seus parentes viram o modo que você morreu e eles riram da sua cara. E o cara tava abaixo de zero. Aí eles deram a oportunidade para ele de renascer num outro mundo, com um corpo totalmente inteiro. E com as memórias da outra da vida em questão, né? Só que pra ter essa bênção, ele teria que ser mandado para um planeta ruim, onde ele teria que derrotar um vilão para poder ganhar as bênçãos dos deuses. Essa garota que recebeu ele nada mais é do que uma deusa. O que a gente que leva por easter egg, por exemplo, pra Megami Sama, vamos dizer assim, Tenshimuyu. Love Hina. Tem muito easter egg de vários animes, se você pegar. E aí depois ele é levado para um país onde ele acaba se tornando um aventureiro e ele chega numa guilda de aventureiros. Lá ele foi avaliado para ser um mercador e não um aventureiro, enquanto a deusa amiga dele foi avaliada para ser Uma sacerdotisa. uma arquissacerdotisa de Ela cura. é, é, pois é, ela é o top do top dos sacerdotes, assim. Não, o cara chegou, É o colocou. Papa, tá ligado? Não, é o Papa porque ela é voluptuosa pra caramba. Ah, mano, mas por que não pode ter uma papisa gostosa também? É, só que ela não. É assim, ela é espivetada, cara. Ah, dá nada, mano. Dá nada, dá tudo, velho. Então, o que acontece? Ele foi. Todo aventureiro que chega nessa guilda, ele faz uma. Ele chega, coloca a mão numa orbe. E a Orbe escreve com o cartão dele de inscrição na guilda. Pro garoto, o personagem principal, deu que ele poderia ser um mercador porque ele é inteligente pra cacete e não tem mais nenhuma outra habilidade. É, tudo médio. Tudo médio. Aí chega a garotinha lá, né? A tal da Aqua. Aqua, isso. Ela chega lá, coloca a mão na orbe. Ela não é muito inteligente, mas todo o resto dela, ela tem, assim, tudo acima da média. Tanto que ela ficou como uma arquissacerdotisa de cura. Que é o que eles chamam de Archpriest, né? Uhum. Archpriest. Meu, aí ele começa a trabalhar como construtor. E ele se enche o saco e ele decide no final do primeiro episódio pegar uma missão. Meu, você racha o bico com isso. Cara, é muito engraçado, assim, eu foi até aquele pequeno videozinho que a feiticeira, ela lança aquele feitiço explosivo lá. Enfim. É um barato, velho. É interessante, vale a pena acompanhar. Eu, particularmente, eu tô gostando. Dá pra você rir bastante, é interessante. Esses três animes que eu peguei, todos eles até agora têm 2 episódios, cada um. Dá pra você fazer uma maratoninha, pegar os três se você gostar. Esse daqui do Konosubarashi, ele foi lançado no dia 14. Cada episódio tem uma média de 23 minutos. E, assim, sabe o que me levou esse personagem, o tal do Kazuma? Quem me fez lembrar do jeito que ele age? O Tsuna, do Reborn. É o típico não serve pra nada. Desculpa. Não, então. O Natsu ainda ele é fucking poderoso e sai batendo em todo mundo. Ainda ele serve pra alguma coisa. Esse daí é estilo Tsuna. No começo do Katekyo Rhythm Reborn, ele não serve pra nada mesmo. Como assim, né? Aquele negócio. Como ainda estamos no comecinho e tal dos lançamentos, vamos ver se ele ainda consegue desenrolar alguma outra coisa e tal. Exato, mas foi, né? O que eu disse. A trajetória desse personagem principal me fez lembrar muito o Tsuna do Katekyo Rhythm Reborn. Porque ele não prestava pra nada no começo do mangá ou do anime que seja, porque são muito parecidos. E aí depois ele vai desenvolvendo a liderança, a proteção pros membros da família, a força dele como combatente dos Vongola, enfim. Tendo aí mais um, porque você olhando genericamente, ele é mais um dos animes dessa temporada que segue a do MMO, né? Então, assim, vamos esperar que ele realmente cresça e apareça, porque tem muitos outros, né, interessantes aí na temporada, né? Alguns que eu vi dessa temporada, inclusive, tem um lá que eu acho que o Zé vai gostar muito. Que é como é que é o nome daquele, Marcos? O Haito Ganzou no Grimar? Esse mesmo, o do No Gringar aí. No Gringar. Ele é muito bom, é o qual eu vou falar. Aproveita então e já começa as indicações, Marcos. Então vamos aí para segundo bloco, né? Onde começamos com as indicações do Marcos. Presentei-nos, mano. Então, olha só. As minhas três crianças são essas especificamente. O Haito Genzou no Gringar, o Norm no Ne e o Divine Gate. Então vamos começar, já que já começamos a conversar, a falar sobre ele. Então vamos pro Gringar. O Gringar, ele até que interessante, visualmente eu gostei muito. Eu vi que ele é muito bonito também. Ele não poderia ser diferente, já que ele é do estúdio A1 Pictures. Caso vocês não se encontrem só por esse nome, então eu vou citar umas outras obras deles, então. Sword Art Online, Adohana, Nanatsu no Taizai, olha só. Então, assim, já tem, né, Fairy Tail é outra história, Zé. Esse daí é responsável por animes como o Marcos disse aí, meu, é um belo de um estúdio. O A1 Pictures, Fairy Tail é dele também. Depois desse pesquisa. Vamos isso daí, esse papo. Isso daí... Porque eu lembro que é o mesmo do Sword Art Online. Sim, é o do Sal, exatamente. Fairy Tail é da mesma produtora. Exatamente, agora eu confirmei, realmente é. Então, o protagonista, né, no caso o Haruhito, ele acorda, assim, onde tá tudo escuro, uma sala toda escura, com onde ele só escuta vozes e tal. E aí eles, de repente, eles encontram uma porta e saem. Quando sai todo mundo, sai uma cambada de gente, todos jovenzinhos e tal. E eles não sabem onde estão, porque estão ali, de onde eles vieram, para onde eles vão, né, em que universo é esse. E sem saber as circunstâncias que os cercam, eles começam a dar uma vasculhada pelo local, e eles realmente descobrem que já estão ali numa típica atmosfera RPGista. Então lá vai um outro ambiente MMO, e esse muito mais, uma pegada muito mais sal, só que com um pouco mais de foco na dificuldade do próprio jogo em si. Do jeito que você tá falando, sabe o que me fez lembrar um pouco? É o Overlord que eu falei no último cast de indicações. Sim, o Overlord. Tá vendo? Está havendo uma sequência de animes. De MMO, né? É, de MMO, que tá uma coisa assim. Ou eles começam a focar num determinado ponto, ou vai ficar tudo muito parecido. Ou vai saturar, né? E daqui a pouco todo mundo tá de saco cheio. É igual aconteceu com zumbi. Zumbi teve uma época que tudo era zumbi. Era jogo, era filme. Isso. Exato. Ninguém aguenta mais. Então vai ficar um pouquinho complicado. Se eles não começarem a focar em coisas mais específicas, vai ficar complicadinho. E é o lance exatamente do Grimgar. Ele foca bastante nesse, um pouco mais nessa dificuldade desses, vamos dizer assim, esses players, entre aspas, de level baixo, tentando sobreviver naquele mundo. Mas tem eles memória. Estão presos também? Então, eles não sabem que como é eles chegaram lá. Entendeu? Eles não sabem de onde eles vieram, tanto é que as memórias deles, como eles falam de coisas tipo jogo, celular, só que eles, na hora que eles falam, eles dá um estalo e fala, nossa, mas o que é isso mesmo que eu não sei? As memórias deles estão confusas. É, o que é bem diferente do Sword Art Online e do Overlord, em que os personagens têm, pelo menos no caso do Overlord, o Momonga, eles têm toda a ciência de que é um jogo e que eles foram transportados para aquela realidade. Uhum, exatamente. E, assim, eles têm a nítida impressão que tem algo errado. Tanto é que o Haruhito, ele olha pra lua num determinado momento assim e ele fala, mas pelo que eu lembro, a lua não é vermelha e a lua de lá é vermelha. Então assim, ele começa a ter a esses insights fora, né? Então, e vê que algo não encaixa. Então como eles estão... Então? Oi? Como que é o nome mesmo? É o Haitogen Zono Gringar. Ele é bom, ele é interessante. O traçado dele é muito bom. Eu tô gostando. A história tá desenrolando até que numa velocidade interessante. É bem interessante, eu tô gostando dele. E o que me parece é que ele tem a propensão pra durar bastante, né? Sim, sim, sim. Ou, se eu não me engano, ele... Não, não foi ele, desculpa. Mas acho que parece que foi ele que tinha... Pensei que ele tinha sido lançado um filme há no ano passado, mas não foi ele, foi o Agin. Foi mal. Mas ele realmente... Eu não sei, não tenho aqui quantos episódios ele vai ser, mas dependendo da venda dele, eu acho que temos aí um forte candidato a ter 24, 36 episódios. Vamos esperar um pouquinho para ver como que desenrola essa coisa de MMO, né? Porque a história já tá realmente bem explorada. Uhum. Né? O segundo, vamos lá pro Norne. Sim, muito interessante. A primeira vista do Norne, eu praticamente me lembrei do Charlotte, da temporada passada. Eu não sei se alguém mais achou parecido, mas né, achei bem interessante. O traço é muito parecido mesmo. Ele é dos estúdios Kinema Citrus Orange, do mesmo produtor do Black Bullet, do Barakamon e do Codebreaker, né, entre outros aí. É uma adaptação de um jogo, Otome. O traçado muito interessante. O plano de fundo é aquela coisa de alguns jovens com superpoderes e blá blá blá. Tipo, vamos, né, manter aqui aquela velha água com açúcar que dá certo. É interessante porque é um outro plano de fundo essa história. Eles se encontram numa nave, alguns jovens com poderes, né, bem fodásticos, e eles saem pelo mundo meio que juntando algumas pessoas, algumas crianças especiais, assim, alguns jovens especiais. Num determinado momento, uma organização chamada Mundo escolhe um país para que eles sejam dispensados. Então, vai um para cada país. Eles vão convivendo até que o mundo escolha para onde eles vão. O que acontece? A grande sacada desse anime é que lá na frente eles podem chegar a se tornar inimigos, lutando pelos países que eles estão defendendo. E isso chega a ser interessante, chega a dar uma certa expectativa, né, quanto à história realmente desse anime um pouco mais lá para frente. Porque enquanto eles estão convivendo, estão tentando ali fazer aquela amizade e tal, fica aquela coisa meio, né, parada, aquele mistério de onde você vem, porque nem todos sabem o poder de cada um, porque eles não têm a necessidade de revelar qual o poder deles. Então tem alguns lá que não sabem qual o poder dos outros, né? Então fica uma coisa meio... né? Quando eles realmente vão se enfrentar para descobrir o poder de cada um, é que o negócio vai pegar e vai ficar interessante. Basicamente, vale a pena acompanhar. Eu gostei da fotografia. Então, assim, a fotografia, a música tá interessante. Então, eu acho que, inicialmente, é uma boa pedida. Norne, eu tô acompanhando. Que bom. Vamos agora pro último. O último, o Divine Gate? Nossa, olha... Deixa eu te perguntar um negócio, Marcos. Diga. Esse Divine Gate, ele não tem nada a ver com aquele gate já que existe, já não, né? Não, não, não, não. Aquele gate, cara, a sacada do Japão é uma coisa muito interessante. Porque você sabe que aquele gate, ele foi lançado pra estimular os jovens japoneses a entrar no exército? É nada. Tá de brincation, velho. Sério, cara, sério. Acredita nisso? Pois é. Olha aí. Pois é. É uma coisa bem assim, tá ligado? As forças de defesa, elas vão para o outro mundo, porque abre-se um portal gigantesco em Tóquio. Se não me engano, em outras cidades também, mas se eu não me engano, o principal parece que é em Tóquio. E esse portal, ele leva para um outro mundo, tipo, bem assim, aí Rei Arthur, sabe? Aquela coisa, só que totalmente... Aquele mundo medieval fantástico. Medieval totalmente, tem elfo, tem dragão, então assim, meu, deuses e por ali vai. E eles, a força de defesa, eles chegam lá e começam a... E assim, eles chegam com... Todas as tropas, cara, eles vão com todo o armamento. Então eles vão com metralhadora, com morteiro, lança-míssil. Nossa, que zona, velho. Eles fazem um auê desgraçado naquele lugar. E eles praticamente eles tomam conta de tudo, porque, querendo ou não, guerreiros medievais contra bala, velho, não dá, né? Tá, não, né? Não rola. Dá. E eles acabam meio que tomando conta, assim, colocando a paz, né, naquele local, e é uma pegada muito assim, mostrando que o exército, ele pode, e foi por isso que eles incentivaram tanto o estúdio a fazer esse gate aí, cara. E tá a segunda temporada lançada. Tá na segunda temporada, e é um anime interessante pra você acompanhar. Eu, particularmente, eu acompanho, eu gosto dele, eu não tenho nenhum problema com ele, assim, relacionado a nada, não é aquela coisa assim de caraca, meu, e tal, mas é interessante. O Gate de Taika Nochi, ele é muito bom. Eu curto, o desenho dele é muito legal. O principal também é um otaku, assim, fora de série. Então, já viu, Né? né? Mas é bem interessante, a história é bem entrelaçada. Então, por enquanto, tô gostando dele, tô acompanhando. Mas esse, o Divine Gate, não tem nada a ver, não. Tanto é que é uma outra pegada, totalmente diferente. Quando você falou de Gate, eu pensei em Gate 7, para ser mais exato. Liga muita coisa, né? Então, assim, é meio. Tá, fica meio perdido. São praticamente quase todos os nomes Né? finais e tal. Eles usam muitas designações para coisas diferentes, então fica um pouco confuso. Ah, até aí, né? Né? Então, o Divine Gate é um portão divino que liga, né, o mundos. Então é o mundo dos vivos, o mundo dos céus e o submundo, ligando todos e trazendo uma era de caos, vamos dizer assim, né, uma coisa como todos os portões deveriam fazer. É alegoria, caixa de Pandora, hein? É bem isso mesmo, entendeu? Então, assim, há uma certa lenda. Ele acabou virando uma lenda, que isso era uma história um pouco mais antiga, e aí, ao passar do tempo, acabou virando uma lenda, que diz que quando pessoas alcançam esse portão, eles podem refazer o mundo, podem ter seus desejos realizados e tal. E há algumas pessoas que realmente estão querendo chegar lá, para algumas para causar o caos, obviamente, e outras para reformar o mundo de acordo com as suas expectativas. Ora, basicamente, eu estou gostando bastante. O estúdio também que está por trás dessa obra é interessante, porque tem até só que é aquele negócio: Ufotable, Madhouse e Perrault. Assim, a gente, né, não tem muita coisa pra falar, né? É. E ele é da Perrault. Porra. Então, pô, meu, Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul, Beelzebub, Yu Yu Hakusho, sim, entre outros, né? São obras de Só não. mais renome, assim, É, só os nomes de peso. né? Então, assim, a fotografia dele, o traço dele é muito bom. A pegada dos poderes deles são interessantes. Eles já tem um determinado poder, só que são levados um pouco ao extremo, assim, com alguns equipamentos. Mas tem. Então, assim, a história do protagonista é cercada por um certo mistério. Ele é um cara um pouco mais quieto, ele é um pouco antissocial. Ah, tá. Ele, quem já chegou até o segundo episódio, já meio que já conhece a história, então já sabe o que foi que aconteceu com ele. Ele é acusado de ser um patricida. Ô, louco. Caraca. Dizem que ele matou os pais dele e tal. E, assim, todo mundo acredita, todo mundo compra essa ideia. Mas não foi exatamente ele que matou, né? Ele tinha um irmãozinho, muito bonzinho. E, assim, ele não tinha liberado ainda os poderes dele. E o irmão dele era o gêniozinho da casa, era o amado. E os pais dele tratavam esse coitadinho antissocial com comida gelada, porque ele até morava num outro cômodo, parecia ter uma casa de cachorro, só que um pouco maior. Nasce um armazém, na verdade. E eles deixavam a comida dele lá, no relento. E aí ela acabava esfriando. Ele nunca comeu nada quente, né? Então, Clichê isso aí, hein? não é? Então, assim. E ele, né, chegou até a disputar comida com um cachorro. Nossa. É bem interessante a história Esse dele. daí tá mais por baixo do que um umbigo de cobra, hein? E o Marcos, eu vi Ah. o trailer desse anime e tinha tipo um esquema de carta. É tipo um Yu-Gi-Oh da vida, não? Não, esse não. Ah, tá. Eu vi umas cartinhas, não sei que. Não, esse não. Esse é. Ele tem assim um. Ele é como se ele. Cartas não, ele fecha apenas algumas áreas para evitar que os civis se machuquem. Ele meio que eles levam a briga para uma outra dimensãozinha, assim. Ah, é que nem aqueles negócios de área de efeito que nem aparecia no Yu Yu Hakusho, né? Isso. Mas é uma coisa um pouco mais centrada ali na própria batalha. Não chega a Ou daquelas que ter. nem aqueles negócios das Gekais de Bleach, onde eles marcam uma área, tudo dentro daquela área pode ser destruído e depois que a área é desfeita, tudo volta a ser o que era antes. Isso, exato, exatamente. Quando eles conseguem capturar o carinha lá, o cara que está causando o caos, ele elimina a área e volta tudo ao normal. Fechando aí, essas são minhas três indicações. Lembrando que, caso você não tenha muito tempo disponível para assistir anime, tem diversos animes de 4 minutos, 7 minutos, 14 minutos, que olha, alguns realmente vale a pena ver, hein? Exatamente, meu, eu... Normalmente, pelo que eu andei vendo no Japão, o que, que eles estão fazendo? Esses episódios que tem mais duração, cerca de 25, 30, 35 minutos o episódio, eles nos intervalos comerciais, eles colocam animes curtos, de 1 a 4 minutos de duração. Uhum. E normalmente são one-shots. Que assim, meu, dá pra você ver muita coisa de artista pequeno. É, sim. Verdade. Tem o Akakuzaki, que lançou no semestre passado, e esse ano tá tendo o live action dele. Ah, sim. Que é muito engraçado, cara. Então, assim, olha, tem... Eu, particularmente, essa temporada, pelo menos, tem alguns episódios, tem alguns animes muito interessantes. E, assim, não, é lógico que a gente não tem tempo pra falar de todos eles, mas realmente vale a pena dar uma zapeada em todos eles, que, olha, uhum. É muito bom, tá muito boa. E agora vamos para terceiro e derradeiro bloco, né? Que agora é a vez do Zé nos brindar aí com as suas indicações. Zé, manda bala. Cara, eu peguei 3 animes. Dois que... É tipo assim, é praticamente uma continuação dos animes que eu gosto. Um é o Ajin, Demi Human. Ele é um anime produzido pela Polygon, que é a mesma empresa que está produzindo o Knights of Sidonia. Pra variar, sim, né? Sim, o Zé pirado nessa empresa aí. E ele também tá contando com o apoio da Netflix, então provavelmente tem o mesmo padrão de qualidade. Como... Cara, mas olha a sacanagem. Desculpa eu interromper, Zé, mas olha assim, o estúdio é do Sidonia. Uhum. O realizador é do Sidonia, o Andou Hiroaki. O design de personagens é do Sidonia, o Moriyama Yuki. Pô, mano! Sério, né? Não tem como dar errado, cara. Ô, Zé, fala um pouco do plot do Ajin aí, porque senão eu tô achando que vai ser mais um anime de Magic que nem o Sidonia. Não, não. Esse aí é bem diferente até, viu, o plot. O Ajin conta a história de um rapaz que descobre que é um Ajin. Né? Os Ajins são humanos que eles não morrem, são tipo imortais. Ah. E ele descobre isso aí após sofrer um acidente de caminhão, tá ligado? Bem no primeiro episódio. E tipo assim, não é nada novo no mundo. É de conhecimento do governo que existem os Ajins, né? E o que o governo faz? Ele paga pra quem entregar esses Ajins a eles. Então, é tipo, eles são meio que caçados, entendeu? Eles viram alvo de experiências, né? Uhum. Pra ser experiência. E vai se desenrolando em cima disso, né? O rapaz, ele saiu em férias do colégio pensando que ia ser de boa e acaba acontecendo isso aí com ele. Descobre que é imortal e que tá todo mundo atrás dele. E provavelmente vai ser um anime dos bem violentos, assim. Porque lá nos Estados Unidos ele saiu como Rated R, né? Que o pessoal fala, que é pra maior de 17 anos. Caraca, velho! Logo no começo você já vê bala pra tudo que é lado. Quase um major. O pessoal, quase um major, do, né? O pessoal do Rio, ele vai se sentir em casa. Isso daí não é nada pros caras do Rio. Ah, imagina. Ele é baseado num mangá que já conta com 7 volumes e o cachorro tá alucinado aqui, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Ah, normal, esse daí já é parte da equipe, então pode continuar, Zé. Beleza, então. Então é isso, sobre a Jean, Eu acho que é tudo. Se falar mais alguma coisa, começa a dar muito spoiler do anime. Ah, normal. Então eu indico. Meu segundo anime do cast hoje é o Phantasy Star Online 2. Que, por incrível que pareça, não existe o Phantasy Star Online 1. E por que o 2? É porque ele é baseado num jogo homônimo que saiu pra PS4, Vita, pra PC... E que, por acaso, esse sim tem um 1. É, sim, o jogo tem um 1, mas o anime é só a partir do 2 mesmo. Pra quem não... O pessoal provavelmente vai lembrar, Phantasy Star era um jogo, mano, que tinha lá no Master System, lá atrás. Eu conheço uma parte de gente que era mó fã, assim, da SEGA, e que, meu, endeusa esse jogo. Eu nunca cheguei a jogar o do Master, mas eu lembro que era de RPG. E que, se eu não me engano, Phantasy Star Online, ele foi remasterizado pro PlayStation 1, não foi? O Phantasy Star, acho que não. Pera aí. Não, acho que não. Eu lembro de ter visto um título assim no PlayStation 1. Não, o Phantasy Star pro 1. Ah, acho que sim, não, tem sim, o Phantasy Star tem pro 1. Tem a continuação dele, vai direto pro 2, se eu não me engano. Exato, foi o que eu lembrei. Porque, se eu não me engano, o Phantasy Star Online, tudo bem, tem a versão dele pro Master System, mas ele. Online não, pô. Como é online Master System, tá doido? Não, você não entendeu. Também é doideira pro PlayStation 1. PlayStation 1 não dá pra jogar online. Não. Mas pelo menos. Então, mas até aí ele fez o Phantasy Star pro PlayStation 1 como remasterização. E aí eles jogaram Phantasy Star 2, que aí é online. Que aí vai pro PlayStation 2, sei lá, que se dá pra jogar online. Então, é porque tem o Phantasy Star 1, 2 e 3, parece. E depois tem o Phantasy Star Online 1 e o Online 2. Ah, sim. Entendeu? Uhum. E o que é legal, que o Phantasy Star do Mega do Master era em português. A Tectoy traduziu no Brasil. Foi. Isso que era, acho que foi um dos primeiros Esse jogos foi muito traduzido. Ah, sim. Mas voltando ao anime. O anime é baseado num jogo, só que assim, o engraçado é que eles não estão dentro do jogo, até onde eu assisti. Eles estão jogando mesmo. Tipo assim, não é o virtual MMO igual é o Sword Art. E, tipo, eles jogam offline mesmo. Offline não. Então quer dizer que isso daí é bem parecido com o LoL da vida, onde o jogador fica offline e tem os personagens online. É tipo um WoW, tá ligado? Ah, sim. Que é mais um RPGzão da hora. É. E é legal que fica indo e voltando entre o que tá acontecendo no mundo real, tipo o Slice of Life da parte da anime, e a parte do jogo é onde tem aventura. Ah, sim. Interessante até. O jogo que eles jogam é meio, você sabe, meio futurista, meio medieval ao mesmo tempo. Ah, sim. Tem as armas laser e tem as espadas junto. Uhum. O anime tá previsto pra ter 12 episódios e é PG-13. Aqui no Ocidente ele vai ser lançado via Crunchyroll e, cara, eu assisti o primeiro episódio, eu achei bem legal. O da hora que tem muito easter egg sobre a SEGA, tá ligado? se tratando de Phantasy Star, ok, né? Não, é legal que, tipo assim, tem a escola que eles estudam e tem uma parte que tem a visão aérea, assim, da escola, assim. Aí no meio tem um laguinho que é no formato da cabeça do Sonic, assim, tá ligado? Puta easter egg, velho. É a escola SEGA, tá ligado? É bem... Tô ali. Eu achei legal pra caramba a homenagem, entendeu? Ah, sim. Com toda certeza. Eu acho que vai ser um dos animes de destaque dessa temporada. Sabe? É, se levar em consideração que a SEGA agora é só Soft House, né? Uhum. Então... Jorge... Agora, por favor. O anime que você falou que era segredo de Estado e que não ia falar pra ninguém, ok. Brinde-nos com essa surpresa. Prepara aquele... A minha terceira indicação pra esse semestre é nada mais, nada menos que Fairy Tail Zero. Todo mundo perguntando se eu ia fazer Fairy Tail, se eu ia trazer o Fairy Tail Zero. Eu pensei, pô, não vou trazer Fairy Tail Zero, porque mais, pra mim é o mais do mesmo da história do anime, porque é o one shot baseado nisso. E, cara, pra quem gosta do anime, pra quem é fã do anime, é ótimo, é muito bom, porque mostra como a Fairy Tail foi fundada. Mas, putz grila, cara, você trazendo Fairy Tail é explodindo cabeças mesmo. Então deixa eu falar, porque a indicação é minha. Também. A indicação é minha, você fica quieto, dá licença. Eu não sei do que se trata a história inteira. Então, vamos lá. Fairy Tail Zero. O que que se passa em Fairy Tail Zero? A história se passa 105 anos antes da Fairy Tail do anime Fairy Tail, né? O que tá corrente lá, que é aquela porcaria lá que o George gosta. Ah, vai se lascar. E ele conta a história da Mavis Vermilion, que é a fundadora da Fairy Tail. Ela e os outros três magos santos que ajudaram a fundar a guilda. Sim. O que eu tenho pra falar de Fairy Tail provavelmente não é legal. Mas esse Fairy Tail Zero, eu assisti, tipo... É, torceu preparado primeiro... pra virar o nariz e depois gostou, né? Não. Sabe o que é? Eu já expliquei pra você por que eu não gosto de Fairy Tail. O problema é esses protagonistas que, tipo assim, já começa o anime motherfucker, tá ligado? O cara muito forte que não tem desafio pra ele. O que eu gostei desse Fairy Tail Zero é que a Mavis, no começo, meu, ela tá fodida lá, cara. Os pais dela morreram e ela ficou, tipo, como praticamente uma escrava da guilda que ela tava lá, Red Lizard. E... é legal ver o crescimento do personagem, assim, não já chegar com ele... É a mesma coisa que chegar e assistir já o Dragon Ball Super sem ter assistido os outros anteriores, entendeu? Já chega um personagem muito forte, assim, e eu acho que perde meia graça. É legal você ver, assim, ele saindo da merda, assim, e vencendo e ficando forte. É por isso que muita gente gosta do World Trigger, velho. Que o Osamu é basicamente isso, ele é um bosta, já tá no... nem lembro quantos episódios tá, sei lá, 30 e tantos, eu acho, ou até um pouco mais, não lembro muito bem agora. E o cara continua uma bosta, só que ele é inteligente, só que ele não tem força nenhuma, mas ele é inteligente e tá desenvolvendo isso, pouco a pouco. Sabe outro anime que faz isso também? O Knights of Sidonia, que eu gosto. Sim. Porque porque o Nagat, ele já vem foda-aralho como piloto, por causa que ele já chega destruindo todo mundo lá, porque ele passou horas e horas naquela diacha daquele simulador. Mas aí eles explicam o porquê. O cara, ele tava no... Tá no gen dele, velho. Não, e fora isso, ele tava no que seria tipo esgoto da Sidônia. Tipo, afastado de todo mundo, passando fome lá, com o corpo do vô dele decompondo do lado. Entendeu? Eu gosto de falar disso, que você mostra assim. Ó, quer ver um anime que é mais ou menos nessa pegada que você gosta de desenvolvimento da personagem? Sensei é Ômega. Não assisti. O Koga, que é o novo Cavaleiro de Pegasus, se você pega ele no começo do anime, ele é um bosta. Ele não sabe nem queimar o cosmo, pra vocês terem uma ideia. E o Shun, que só sabe queimar a rosca, só? Não, mas o Shun no Omega, ele tá fodaralho, porque ele junto dos Bronze Boys dos Cavaleiros Clássicos, ele é considerado como um dos Cavaleiros Lendários. Cara, o Shun é o Cavaleiro mais forte dos Cavaleiros de Bronze, tá? Eu discordo, mas ok. Cara, é o mais forte. Não tem problema negar isso não, rapaz. Não, ele é um dos mais fortes, sim. Só que o mais forte é o Ikki, não tenho o que negar. Não, mano, o Shun não virou a encarnação lá do Hades? Ah, mas não é só por isso não, cara. Cara, não, ele é muito forte, o lance dele é que ele, a pegada dele é que ele não gosta de lutar. Mas ele é muito forte. Ele melhor é muito defesa forte entre os cavaleiros é dele. E o ataque dele do também é muito forte, cara. Sim. Eu esqueci o nome daquele ataque ridículo dele lá. Você diz o Tempestade Nebulosa? Isso. Ok, tirando o Shun do assunto, o Koga, ele começa nem sabendo queimar o cosmo. Vendo que a Saori tá sendo abduzida por Marte, que é, digamos assim, a versão romana do deus da guerra, o Ares, ele chega lá, veste a armadura de Pegasus e tenta salvar a deusa, só que não consegue. Ele toma um pau do deus e a Saori é levada. E tudo tá, naquele planeta tá sendo contaminado com trevas. E aí muita gente diz que eles cagaram com o ômega porque colocaram elementos. Só que todo mundo esqueceu de ver o plot. Porque eles explicam dentro do anime o porquê que eles ganharam os elementais. E depois que eles voltaram até as caixas de Pandora, a questão mais voltada pro que era o anime antigamente. Tem tudo um porquê. Eu acho que o Saint Seiya Omega, por causa do hype, por causa dos fãs xiitas de Cavaleiros do Zodíaco, é muito injustiçado, cara. Eu não gostei por causa da arte, que eu achei muito feio. O design das armaduras. Ah, cara, se você levar em consideração que o character design do Omega é muito parecido com o Sailor Moon Crystal. Bem parecido mesmo. Mas aí você pega um shonen e um shoujo, né, cara? Na verdade, o Sailor Moon, ele não é shoujo. Ele é shonen. Hã? Que é o mais categorizado como Magical Girls. Guerreiras Mágicas. Sim. Mas o... Shoujo Power. É o Shoujo Power. Na verdade, ele não chega a ser shoujo completamente. Ele é shonen, porque tem porrada. Sim, sim. Sakura Card Captors, então, é shonen também. Eu diria que... vamos dizer assim que também é levado pra shonen. Por causa que o Sakura Card Captors, por mais que ele não tenha... Se bem que o Sakura Card Captors, eu diria que é mais um meio termo. Porque ele não é tanto shonen e nem tanto shoujo, porque não tem porrada. Tem, opa! Não tem soco, mas tem... Então, foi o que eu disse, não tem porrada, mas tem guerra de magia. Ah, mas se for assim, Sailor Moon também não tem porrada. Ah, tem sim. Tem, velho. Tem, o tiozinho lá do chapéu lá, eu esqueci do Smoking lá, ele... Mas que já... Ele só postadinha lá de vez em quando, rapaz. Já chega descendo a porrada, velho. Nem fala de Sailor Moon pra mim, porque eu tenho o mangá, velho. Ah, eu nunca peguei pra ver, não. Ele troca umas tapas lá, rapaz, que é isso. Ele só não é, como posso dizer, ele não é 100% porrada, porque ele não foi feito pra isso, mas... Putz, ele não é um durarará da vida. Exato, não é um torico da vida. É. Mas, putz grila, velho, tem as cenas de ações fodas. Mas, vamos voltar ao Fairy Tail. Sim, continue. Já saíram 4 episódios na data de lançamento do cast, né? Na verdade, saíram só 3, mas lançar o cast serão 4. Provavelmente. E eu acho que uma das coisas que vale a pena ver é que vai ser curtinho, né, o Jorge? Você que tá mais interessado. É, sim, vai ser cerca de uns 10, 12 episódios. Então, eu gosto disso. Você pega, assiste rapidinho e já era, cara. Sabe por quê? Sabe por que ele vai ser curtinho? Porque esse anime, ele é baseado no mangá, né? No one shot do Fairy Tail Zero. E ele é uma prequel do próprio Fairy Tail. Então, já tem a história fechada, já, tudo. Porque o final do Fairy Tail Zero é basicamente a Mavis entregando a Fairy Tail pro Irito, que a gente conhece aqui como Hades, da Grimoire Heart. Sim, perfeitamente. E é bom que não tem o Natsu. Não tem o Natsu porque, porra, o Natsu nem nasceu, né, velho? Tem só, tipo, no primeiro episódio só, metade do episódio com o Natsu. Mas aí dá pra aguentar até. Exatamente, é aí que contam a história da Mavis. E é aí que você vai ver que eu indiquei, cara. Não, esse é o negócio que eu diria que é o melhor plot twist desse episódio. Zé indicando Fairy Tail Zero. Eu acho realmente impressionante. E achando bom, diga-se de passagem. Felizmente nosso amigo Álvaro não está aqui para ver isso. Já o pessoal tá achando que eu sou o alter ego do Álvaro. Né? Quando eu estou, ele não está. Quando ele está, eu não estou. Agora resta saber quem que é o alter ego e quem que é a personagem principal, né? Mas aí eu antes de terminar o nosso episódio de indicações, eu quero fazer umas menções honrosas, né? Meu caro amigo Jorge, deixa me fazer apenas um leve insight aqui. Eu acabei de lembrar de uma criança. Sem problema, tá bom. Pra juntar tudo isso que a gente falou agora, de todas essas grandes obras, né, que a gente falou e relatou aí, um dos animes que tá rolando agora nessa temporada e que eu achei interessante, muito interessante, que vale a pena citar, é o Boku Daki ga Inai Machi. Eu já pensei que você ia falar o que eu ia falar, velho. Graças a Deus, não. Cara, é assim, ele conta a história do Satoru, um artista de mangá que ele meio que... Quando ele vê, assim, certas coisas, assim, estranhas que vão acabar em acidente e morte, ele volta uns 5 minutos no tempo pra evitar aquelas mortes. E ele consegue efeito borboleta. Isso, mais ou menos isso. Aí ele volta esses 5 minutos e ele começa a procurar loucamente o que é que tá errado na cena pra evitar. Quando, um certo momento, ele chega em casa e ele encontra a mãe dele morta, e ele foge com medo da polícia, que já acaba tendo uma certa confusão, e acham que foi ele que matou, porque ele tava com a mão suja de sangue e tal. Ele meio que foge, e nessa fugida dele, ele volta no tempo, só que ele volta demais no tempo. E ele acaba indo pra escola primária dele. Isso ele tem 29 anos, quando isso acontece. Nossa. Então ele volta pra escola primária dele. E assim, é muito louco. Porque ele começa a tentar evitar o assassinato da mãe dele desde a raiz do problema. Então, assim, é uma história interessante. Tô falando dele por quê? Porque o estúdio que fez é o A1 Pictures, do Sword Art. Sim. O escritor é o Tomohiko Ito, do Sword, também. O design de personagens é o Keigo Sasaki, do Ao no Exorcist e do Nanatsu no Taizai. Então você já vê que o negócio é interessante. Uhum. Diretor de fotografia é o Toshiaki Aoshima, do Jin no Saji. Meu, assim, nomão, só nomão. É. Diretor de som é o Yoshikazu Yanami, do Ajin, que acabamos de falar. E a composição musical do Yuki Kajiura, Fate Zero e do Sword Art Online. Cara, não tenho mais o que falar. Fechei minha pauta. Aham, beleza. É uma bomba isso aí, hein, cara. Nossa, é muito bom. Eu tô gostando muito dele. Agora, o que eu queria citar como menção honrosa que eu tô assistindo e que eu tô rachando o bico a rodo é One Punch Man. Puta, velho. Muito bom, né? Meu, é bom demais, cara. Você racha o bico, altas referências de vários animes. Sim. Os caras fazem uns easter eggs, eles fazem umas sátiras. Homenagens, mas homenagens aos avessos, né? Porque é tudo sátira. É. Sem contar que, assim, já logo de cara você vê que o cara treinou até cair o cabelo. Sem contar que, se você prestar um pouco atenção, quando o Saitama fica sério, muita gente tá dizendo que o character design é muito parecido com um dos Fuku Taisho do Bleach. É, pior, velho. Meu, é muito louco, velho. E assim, eu não tenho muita informação a falar de onde que vem, quais são os negócios. Eu só tô falando como um espectador mesmo, porque, meu, vai ter um cast de One Punch Man. E assim, quem mais se ferra pra bater nos outros são os outros personagens, porque o Saitama chega lá, quando é um daqueles minions ou mesmo sub-boss, ele chega a dar um soco e acabou. Agora, os boss, que normalmente são os caras mais ferrados, aí sim ele tem que chegar lá e dar uma luta. Mas aí, meu, o que me fez lembrar muito, um golpe que eu vi ele dando num daqueles chefes mais fortes, me fez lembrar o Gomu Gomu no Gatling Gun, do Luffy. Maluco, você só vê uma chuva de soco em cima dos caras, velho. Então, vamos então aprofundar o negócio. Ah, o One Punch Man, ele é uma sátira, assim, bem escrachada, né, porque é muito escrachada, da história desses super-heróis, né? Porque super-herói, ele chega, acaba com o vilão e pum, tá todo mundo feliz e contente, ele sai todo acabado e tal. Já o Saitama não. O Saitama, ele chega lá e com um soco só já era. O cara é, sim, o punho de aço e já era, acabou. Só tem ele. É, e assim, ele vive deprimido porque assim, ele não tem uma luta de verdade. Isso, ele não consegue encontrar um oponente realmente que ele consiga lutar. Ele só vai encontrar uma pessoa, um inimigo mais ou menos à altura dele no último episódio. E mesmo assim, Altura. ele luta com um cara assim, a gente dá a entender que ele tá lutando realmente sério, só que não tá. Então, assim, o cara não tá nem lutando com todas as forças dele. Então, a única vez que o Saitama lutou a sério com alguém foi no primeiro episódio, onde ele não tinha toda a força que tem, e ele lutou contra um homem caranguejo. Ele tomou porrada a rodo, tava sangrando, todo quebrado, e aí ele foi lá, puxou uma parte do corpo do homem caranguejo e tirou e acabou matando ele. Mas foi no cagaço. Aí depois dessa, que ele queria proteger todo mundo, ele treinou por 3 anos. Treinou fazendo 1.000 flexões, 1.000 agachamentos, 1.000 corridas ao redor do quarteirão, 1.000 qualquer coisa, tá parecendo mais história de Rock Lee nessa bagaça. E assim, ele até fala que ele treinou até o cabelo dele cair. Mas depois, a resistência dele é absurda, o soco dele é poderosíssimo. E assim, só com um movimento de ar dos punhos, ele jogou o parceiro dele, que é um ciborgue, longe. Gênios, grandes gênios. Assim, a gente não poderia esperar menos, né, cara? É a Madhouse, né? Ah, Madhouse, puta, tinha que ser, velho. É a Madhouse, então assim, meu, não tenho o Só que que falar. assim, ele é um personagem que não é para ser levado a sério, né? O autor mesmo já falou que é mais Não, não. cartoon do que um. É uma sátira mesmo ao Então. reino dos super-heróis. Então, assim. Exato, mas para você ver, o personagem principal, ao mesmo tempo, é um alívio cômico. Sim, Porque é. assim, enquanto assim, a parte shonen da bagaça é quando o Cyborg e os outros parceiros que vão vir mais pra frente, que eu não vi ainda, vão entrar na luta, porque eles são mais fracos, eles vão tentar bater, não conseguem, se ferram, aí entra o Saitama, acaba com o inimigo e ainda faz o momento piada da história. Mas é uma boa indicação, realmente rende altas risadas. Puta, velho. E Zé, você tem uma menção honrosa aí pra fazer? Cara, minha menção honrosa são os filmes que vão ser lançados ainda esse ano, aí, nesse primeiro semestre. Que só filme foda, velho. Fala os títulos aí, mano. Lembrando que esse ano ainda tem a segunda parte do Digimon. Ah, sim, a segunda parte do Digimon Tri. Que o Digimon Tri aconteceu o seguinte, eles fizeram um filme mesmo, de cerca de umas 2 horas, ou um pouco mais. E eles dividiram o filme em 4 episódios de OVA, de cerca de uma meia hora. 20 minutos, uma meia hora. E foi aí que fez sucesso. Meu, eles, assim, o traço mudou um pouco, que foi até o que muita gente reclamou. Mas, meu, eles melhoraram muito na ação e nos golpes desferidos pelos Digimons, velho. Ficou muito bom, ficou muito Ficou bom mesmo. muito bom. Meu, você vê o Greymon lançando a bola de fogo. Mano, antigamente, quando o Greymon lançava a bola de fogo, ele acertava o inimigo, ok, não parecia que não tinha dado dano, não saía fumaça, era como aquela coisa do anime feito pra criancinha. Agora no Digimon Tree, você vê o Greymon lançando a bola de fogo, você vê as faíscas saindo pra tudo quanto é lado, você vê ele destruindo o cenário à volta, isso daí ficou lindo. Ficou muito bem feito mesmo. Então vamos usar a listinha dos filmes? Tá, manda bala aí. Ó, a gente vai ter Deadpool, que quem já viu os trailers, meu, tá Cara, tá um foda. hype imenso em cima do filme do Deadpool. Sim. Eu acho que merecido, porque, cara, vai ser um Vai filmaço. ser uma história muito É, boa. sem contar que o Deadpool é o personagem mais zoeiro que eu já vi na minha vida. Vamos E ter é difícil você encontrar um mercenário que realmente vale a pena ser imortalizado num filme, né, cara? também. Sim. Assim, o The Punisher, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, mas assim, é uma história meio. Ah, vingancinha e pá, não sei o quê. O Deadpool não, velho. O Deadpool é loucura e vamos que vamos. Não, o Deadpool ele é. Eu diria que o The Punisher, ele é a versão do Batman da Marvel. Não, não, tá bem longe. Ele não seria tão inteligente assim, mas. Não, ele é bem eu tô inteligente, dizendo que é a mas versão, o. porque a história é muito similar. Não, o Jorge, o Batman, ele é um detetive, cara. O Punisher, ele é um mega soldado foda, entendeu? Ele Você vai é. dizer que o Batman também não é um mega soldado foda? Não. Porque ele pode não usar armas de fogo, mas ele usa armas brancas, é um puta de um senhor lutador e ainda tem dinheiro para investir em equipamento. Então, vai me dizer que ele não é um super soldado? Não. Tá longe de ser um soldado raso, entendeu? Ele não é soldado. Ele é um justiceiro também, entendeu? Mas o Punisher, né, o justiceiro, ele era um cara que ele era ex-marine, né? Ex-marinheiro. É, ele tá mais pra um Rambo do que pra um Batman, entendeu? Sim, mas o que eu tô falando é que a história, o plot da história dos dois é muito similar. É. E é a questão da vingança. O Batman foi pelos pais dele. Não, também, porque o Batman, ele não se vingou contra o cara que matou os pais dele. Se vingou contra todo o resto. É, na verdade. É, ele usou aquela revoltinha dele lá pra fazer justiça. É. Mas vamos okay, tirando isso, qual é o próximo? O próximo, por sinal, é o Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Olha, esse, assim, sim. Por mais que eu não goste muito de DC, que assim, eu digamos assim, eu vendo as histórias, a DC é aquela coisa muito overpower. Pode ver o próprio Super-Homem, é muito overpower. E você vê Batman vs Super-Homem, você vê o Batman, que é o mais fraco de todos os heróis, ele tem um plano específico para cada um deles. O Batman, na Liga da Justiça, ele tem um supercomputador dele lá, nas histórias e quadrinhos, que no supercomputador já tem um plano para derrotar cada um dos super-heróis, entendeu? Exato. E eu não lembro quem que foi agora, não sei se foi o Lex, que roubou esse supercomputador uma vez e, tipo assim, ele tinha a chave pra derrotar todo mundo, entendeu? Todo é, porque a questão do Batman é que ele não confia em extraterrestre, né? Então, na verdade, o Batman é um extraterrestre. Quem, né? É. O Batman, ele fala que ele tem que estar preparado pra tudo, entendeu? Sim, exato. Então, nada mais justo do que ele ter realmente essa desconfiança dos amigos ETs dele. Tanto que até fizeram um meme em cima disso, que fizeram assim: Super-Homem tem um plano extenso, Mulher Maravilha tem um plano extenso, Aquaman tem um plano extenso, chega na vez dele, porra. É, então. É igual também que eu vi uma vez ele, o Batman jogando o corpo dele no sol, tá ligado? E depois, tipo, o Batman recebe, o Superman recebe uma carta, assim, dele, né, pós-morte, falando, tipo, olhe pra cima, assim, tá ligado? Quando ele olha, tipo, no corpo do Batman, por dentro dos ossos dele, ele tinha colocado kryptonita e irradiou só com kryptonita, aí o Superman começa, tipo, a derreter, tá ligado? Ah, sim, isso. Seguindo. Próximo. Em maio a gente tem Capitão América Guerra Civil. Esse promete, velho. Outro filmaço. Foda pra Eu caralho. Quero ver se realmente vai acontecer o que tem nas HQs. Né? Não vai ter como. Se você levar em consideração, já o próprio nome já é um spoiler da história. Se você chama Capitão América Guerra Civil, vai ser a visão do Capitão América sobre a merda toda. Você chegou a ler, o Marcos, a Guerra Civil? Cara, não toda. Só as partes que me interessavam. Meu, a Guerra Civil é gigante, gigante. Então, cara, principalmente porque não é só uma, né? Não é só essa. É, então, pelo que tá aparecendo, essa aí vai ser aquela primeira lá, né? É, então, tem várias outras Guerras Civis. Então, assim, é complicado, né? Ô Zé, pergunta. Você tem algum tipo de rumor, notícia ou coisa do gênero que talvez o Robert Downey Jr. não vai mais fazer o Homem de Ferro? Isso eu vi alguns boatos. Então, Eu também já ouvi falar disso aí, por causa do. Primeiro, por causa do salário dele, que é um absurdo. É, o cachê que ele tá querendo cobrar pra poder fazer é um negócio astronômico, velho. E que não tem nenhum filme do Homem de. Não tem o Homem de Ferro 4 previsto. Não, não. Entendeu? É. Isso pode significar alguma coisa. É, porque assim, só para você ter uma ideia, já o próprio Liga da, o próprio, como é que é? Os Vingadores, o próximo, já no final do próprio Vingadores 2, você vê que tem o desmanche da equipe do original, vamos dizer assim, dos filmes, para você ter as outras equipes, o Bucky, aquele lá que é o negão que tem asa. Os únicos que eu acho que se mantiveram na equipe, talvez, foi a Viúva Negra e o Capitão América. O quê? Nos Vingadores? É. Não, nos Vingadores a gente ainda tem o Capitão América, a Viúva Negra, A Feiticeira Escarlate veio no filme 2, mas ela não fazia parte antigamente. Não, então, mas Olha, se agora ela já tudo faz correr parte. de acordo com os planos, o Capitão América morre nesse, né? Pro Buck assumir? É, então, na verdade, o Buck não gosta muito dessa ideia. Quem vai acabar sendo o Capitão América mesmo é o Negão, né? É, porque O o negão Falcão que assume. voa lá, é. Falcão. Ele, Isso. nos quadrinhos, atualmente, ele é o Capitão América. É, pois é. Sim, ele assume. Tanto que aí Talvez ele é o Capitão a Marvel América. já queira fazer essa ponte aí já. Eu acho muito difícil, cara. Porque Então. assim, ele é o Capitão América agora porque o Steve Rogers nos quadrinhos ele tá muito velho. Ele tá com seus 70 anos, entendeu? E eu não sei o que eles fizeram, que lançou uma revista lá nos Estados Unidos esse mês, que o Capitão América, o Steve Rogers voltou como Capitão América e jovem, entendeu? Ah, eles estão rejuvenescendo, estão trazendo um monte de gente de volta à Meu, vida. É, mas tá uma foda o coisa que eu negócio. quero ver, tudo bem, se eles forem fazer uma ponte para colocar o Capitão América negão, ok, mas aí eu quero ver o que eles vão fazer com o Thor, porque o Thor, como vocês bem sabem, nesses novos quadrinhos, eles transformaram o Thor numa mulher. Ah, não, mas no filme não vai mudar. E outra, esse Thor que você tá falando que é uma mulher, também não é o da Terra 616, entendeu? Até onde eu vi, não era. Bom, enfim, eu não tenho muito argumento para discutir DC ou Marvel, porque não é a minha praia. Não, fora que é o seguinte, tudo que acontece em quadrinho, passa um tempo, ele deixa de acontecer, entendeu? Ele volta ao que era antes. Ah, É, sim, é então. cíclico. É, aconteceu com o Homem-Aranha que o Dr. Octopus tinha entrado no corpo dele, ele virou o Superior Spider-Man e já acabou também o Superior, entendeu? Então. Cara, na boa, a questão do Homem-Aranha pros filmes, porque é um dos filmes de herói mais rebutados que teve na face da Marvel, porque, meu, cada vez que eles fazem um filme novo do Homem-Aranha, eles estão trazendo um ator mais novo. Mas É, então. é, isso é Daqui legal, a cara. pouco eles vão fazer um filme com o Bebê-Aranha, porra. Então, cara, é porque o Homem-Aranha, ele tem tantas histórias em quadrinhos que puta que pariu, é difícil. Aquele com o Tobey tava numa linha interessante. Só que encheram tanto o último de vilão que o negócio ficou meio tenso pra É, do Andrew conseguir Garfield. coreografar tudo aquilo. Já esse. Eles seguiram realmente a sequência dos HQs e trouxeram o espetacular Homem-Aranha, que já é uma história onde ele ainda não está nem na faculdade, né? Então tá ali na faculdade e tal, iniciando ainda o que ele quer da vida, vamos dizer assim. E contando a história da namoradinha dele de lá e blá blá blá. Tá desenrolando até que razoável. Não acho que eles não vão passar disso. Não tem nem por que eles puxarem pro 2099, 2049, nem lembro Não, como não. era aquela porra. Não, 2099. 99, né? Então, eles não vão puxar para aqui, eles vão morrer mesmo aí no espetacular Homem-Aranha. Vão trocar para um gurizinho um pouco mais novo aí no na Guerra Civil para possivelmente aí aproveitar ele aí lá para os Vingadores, lá em 2018, 2019. Se isso acontecer, né? Então, já tem até previsão de filmes dele, entendeu? Feito pela Marvel agora com esse ator. É, então. Agora, Zé, continua aí com a listinha. Depois, em maio, a gente tem também o X-Men Apocalipse, Sim. que até onde eu vi não vai ter o Wolverine, aparentemente. É, mais uma vez a mesma coisa que aconteceu nos Vingadores com o Robert Downey Jr. Me parece que o Hugh Jackman tá querendo cobrar uma fortuna, então provavelmente por isso que o Wolverine não vai participar. Não é só isso, viu, Jorge? Ele tá bem velho, ele tá se arrebentando para fazer os filmes. Ah, Não, na sim. verdade, esse Wolverine que vai sair agora é o último dele, né? Mas falaram que ele ia fazer dois últimos filmes. Então, um Que seria esse seria. Wolverine e o outro eu acho que é o X-Men mesmo. Não sei se ele vai fazer uma participação pequena nisso. Não Então, cheguei a ver o cast do filme. eu até vi aqui no IMDb e ele não aparece. Isso Então, que é o que me realmente, preocupa. é isso que tá rolando mesmo. Entendeu? Enfim, eu só sei que, ó, só para vocês terem uma ideia. Levando um pouco mais ou menos no mesmo assunto, agora na TV aberta na Globo, agora durante a semana, dessa semana que vai anterior ao lançamento do cast, vai passar aquele filme do Wolverine Imortal. Isso. Que ele luta contra os Samurai de Prata, né? Eu acho que é. É. Bom, um que provavelmente vai estourar a boca do balão mais pro final do ano é o Star Wars Rogue One. Sim. Não, mas vamos falar que tem mais coisa até lá, mano. Tem Em bastante, né? junho, a gente tem, sabe o que também? Ah. O Tartarugas Ninjas, velho. Sim, o Tartarugas Ninja dois. 2? Sim. Sim. E a Megan Fox tá cotada? Sim. Sim, ela está lá. Ó. E olha, te contar, hein? Caso você não tenha visto ainda o trailer, cara, o trabalho que fizeram em cima do Rocksteady do Bebop tá muito bom. Tá muito bom mesmo, cara. Eu não assisti nem o primeiro, então eu não tenho nem como falar qualquer merda. É A gente legal. põe o link de todos os trailers, tudo que a gente falou hoje no post. Exato. E eu acho que por hoje é só, gente. O resto de É, indicação. lembrando que até o final do ano a Até o final gente do ano tem bem mais, tem tem bem bem mais. mais coisa. Temos aí o Star Wars Rogue One, que é o plot dessa história é entre os episódios 3 e 4 da É, trilogia. Esquadrão Suicida. É, tem o Esquadrão Vamos Suicida que pensar. muita gente tá com hype absurdo em cima dele. Eu acho que vai ser o Eu final. quero muito assistir, cara. Mas isso tudo, mais pro final do ano, a gente fala no cast de indicações do Sim. segundo semestre. Exato. Isso vocês não perdem por esperar. E é isso. Agora, a única coisa que resta é seguirmos para a nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais, que eu espero que não seja vazia, que nem foi a última. Bora, bora. Até. E aí, pessoas, mais uma leitura de e-mails e recados das redes sociais, que dessa vez, continuando a mesma, não tem nada. Mas, hoje é só eu e o Álvaro que não participou do episódio que vocês acabaram de ouvir. Não, não pude participar por motivo de forças maiores. Né? Odin não queria que eu participasse. Ah, tá sendo devoto de Odin agora, é? Mas enfim, a gente ganhou dois seguidores aí no Twitter. Twitter tá sempre crescendo, né? O pessoal tá sempre. É, Twitter a gente tá sempre ganhando curtidas. Né? É, dessa vez foi o arroba underline nerdverso e o arroba Johnny Lab, senhor João Ferreira. Não sei quem é, se apresente. Manda e-mail aí, manda uma tweetada, né? Né? Por Como favor. Sempre, os nossos parceiros aí de agregadores postando o nosso episódio, o Podflix, ouvindo o podcast, o Arexu curtindo e retweetando o nosso episódio. O Arexu, ele tá querendo participar de um episódio, é por isso que ele faz tanto isso. Ah, não tem... Não tem como negar. A Erechu tá ouvindo a gente, quiser participar, só diz o tema que você quer fazer o podcast aí, avisa aí que a gente grava aí, mano. A gente faz acontecer. Isso aí. Então, temos que criar um slogan. Vem pra cá você também. Não, pior que já fizeram isso. Não, isso não pode, né? Vamos ver, tem que criar já alguma fizeram, coisa. Já fizeram, um certo banco já fez isso daí. É um certo banco, que é... um banco que é patrocinador do Metal Gear, né? Sério mesmo? Não, você não entendeu. Não, não entendi mesmo. A caixa, tá ligado? Metal Gear... Puta que pariu. Álvaro, você e as suas piadinhas, velho. Que merda. Percebi. Bom, devido à nossa equipe de marketing, estamos com 2.766 curtidas. Mas ao que parece, o pessoal só curte a página do Facebook mesmo. O pessoal tem que curtir a página do Facebook e tem que vir pra cá também. Vem escutar o cast, né? Comenta. Ouve o podcast, né? Comenta nos posts dos episódios, diz Entra o que no você... site, e também. Também. É, mostra pra gente aí o que vocês querem ouvir, né? Pô, tem que mostrar o porquê que a gente tá fazendo isso aqui, que a gente só tá fazendo pros ouvintes mesmo. Exatamente. Porque se a gente continuar fazendo com algo pra gente... A gente só, não, mas se a gente ficar conversando, se fosse algo só pra gente, a gente só ficava conversando no Skype e não precisava gravar nada. Exatamente. Tanto que o nosso último comentário foi da nossa ouvinte que voltou a participar do nosso grupo lá do WhatsApp, a Hatay. A Hatay tinha dado uma sumida? Sim, coisa da faculdade dela. Mas o último comentário foi justamente do episódio 21 dos Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Nosso episódio número 21. É, temos que chamar o Andrei para gravar a próxima. É, Andrei não. É o Andrei mesmo. É, o Andrei e mais alguém dos dudes lá que quiser participar. Rafael, né? O Matheus Dude, o Juan. Só qualquer um deles que quiser participar, avisa aí, meu. Nós, só pra você ter uma ideia lá, eles dizem que o Andrei é considerado como o Johnny King da podosfera. E não é só porque ele tá participando que vocês não vão participar, não, mano. Vocês também são parceiro. E outra coisa, quando a gente for fazer um outro episódio sobre Shoujo, ou algum tipo episódio similar que o Juba goste também, chama ele pra participar, pô. Claro. A gente tem que gravar um de Yu Hakusho logo. Faz tempo que a gente tá planejando. Ah, isso. Um que eu falei, né, até no episódio passado, que a gente tá pra fazer um de One Punch Man. Sim, eu tô atrasado, eu preciso assistir isso aí. É, eu parei de assistir no terceiro episódio, mas eu gosto pra caramba, meu. E, ô Álvaro, daquela listinha, como você não participou, daquela listinha de animes que o nosso gerente de conteúdo, Marcos, né? Passou pra gente? Tem algum aí que te chamou atenção? Ai, cara, pra ser bem sincero, só um me chamou atenção, só que eu esqueci o nome dele. É um é de Mecha. É de Mecha? É. Tá, beleza. Depois, quase qualquer coisa, você me passa aí o que você curtiu, coloco alguma coisa no post, né? Porque, só pra você ter uma ideia, lá no agora no podcast, como você não participou, você não sabe, foram citados 7 filmes. Uhum. Deadpool. Deadpool tá aí esse mês agora, né? Né? Batman já tá chegando. Isso aí, Batman vs Superman. Esse foi demorar um pouquinho ainda. Mas qual que é a tua opinião sobre esses dois que eu falei aqui? Cara, eu Deadpool eu tô ansioso pra assistir. Ah. Batman vs Superman, eu tô tentando manter a expectativa bem baixa. Pra não se decepcionar, né? Ah, sei lá, cara. Esse filme tá com cara de que vai ser uma bosta. Pois é, essa não foi a opinião do Zé e do Marcos, né, mano? Ah, não. O filme vai ser legal. A gente vai acabar assistindo. Mas é que, sei lá, eu tô meio com o pé atrás. Sim. Seguindo do Capitão América, Guerra Civil. Esse tá todo mundo bem, bem ansioso, né? E o que mais interessante, no primeiro trailer desse filme, eles mais mostraram a relação do Capitão com o Bucky do que qualquer outra coisa. E no segundo, aí sim eles mostraram que o filme pode tratar em questão, entendeu? Sim, né? Provavelmente pelo mimimi da negada mais chita. E aí, com o próximo filme, né? X-Men Apocalipse. Esse eu não tô com expectativa nenhuma. Na verdade, eu não tô com expectativa em nenhum desses quatro primeiros, né? Porque, convenhamos, Marvel, DC, né? Você sabe que eu não sou muito fã. É que a Marvel ainda tá melhorzinha, né? Sim. Mas o do Deadpool vai ser bem divertido, cara. É, tem cara de que vai. E esse do X-Men Apocalipse? Então, cara, já não vai estar inspirado nem no HQ, nada. Eu não sei o que eles vão fazer no filme. É, e o mais interessante é assim, é como o Zé disse no episódio. Probabilidade alta do Hugh Jackman não participar. É, parece que ele só vai fazer uma pontinha só. É, que ele tá querendo se aposentar, ele tá se quebrando demais nas gravações, como o Zé disse, né? É, ele tá ficando velho já, cara. Né? Aí o único filme que quem não eles não citaram, que fui eu que citei, o do Star Wars Rogue One. Que esse a gente não faz ideia do que vai ser, né? Fora o plot deles ali, que eles vão ser um grupo de mercenários que vão roubar os planos da Estrela da Morte, né? O primeiro. É, pra dar um pouco mais de coesão pro filme 4, né? É. Fora isso, sem nada, contar, né? E também um pouco de coesão a mais pro episódio 7, né? Porque todo mundo achou ruim por causa que os caras conseguiram destruir aquela... A versão melhorada da Estrela da Morte lá. Ah, cara, mas eles não aprendem. Eles fizeram a mesma coisa na Estrela da Morte 2. Então, é, isso aí eles fizeram isso e ainda são um pouco maior. Os engenheiros de lá, eles são muito maus. Eles precisam fazer um negócio. Né? Mas é, o legal desse filme é que parece que eles vão colocar o Darth Vader no filme. Parece que eles vão colocar. Porque então. No final do filme 3... Você acaba. O Darth Vader acaba de assumir o manto negro. Conforme ele acabou. Ele tinha acabado de virar pro lado negro da força e lutado com Obi-Wan, né? Isso. Aí tem todo esse lapso entre o final do filme 3 e o começo do filme 4. Que é onde o Darth Vader já tá bem firmado como Lord Sith, né? É, passa-se 30 anos, né, cara? Sim. Então. E aí a gente vai ver como é que ficou o Darth Vader e blá blá blá. Eles trouxeram de volta porque, convenhamos, Kylo Ren não... O Kylo Ren, ele foi um bom vilão de máscara. Ele tirou a máscara e ficou um bebê chorão. É, bem por aí. Ficou dando pitizinho de emo. É, mas emo. Ali só foi ele tirar a máscara pra ter coragem de matar o próprio pai, né? Olha o spoiler. Ah, meu, desculpa, velho. O filme foi postado lá no final do mês de no meio do mês de dezembro, velho. Quem ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus? Ah, né? Tomara que todo mundo tenha visto. Enfim, seguindo a lista, faltam só mais dois. O filme dos Tartarugas Ninjas 2. Esse eu tô curioso pra assistir, cara. Eu tô curioso pela tosquice. Segundo o Marcos, eles fizeram um... E eu fui caçar o trailer pra colocar no post. É. Cara, vai ter o Bebop e o Rocksteady. E o trabalho ficou show de bola, velho. Ficou muito legal, eu quero ver. E pra finalizar, né, só uma citação rápida, do filme do Esquadrão Suicida. É, esse vamos ver o que vai sair. Velho, meu, sabe o que me pareceu com o Esquadrão Suicida? O quê? A versão de mercenários com super vilões. Mas É, teoricamente o Esquadrão Suicida é isso mesmo, né? E o único personagem ali que não tem poder nenhum, só é louco de virar casaca, é só a Arlequina. É, a Arlequina é louca, só. Só isso. Só isso, ela não tem poder nenhum. Ela tem o poder da amizade. É a amizade do Coringa. É. Amizade, entre outras coisas. É a amizade colorida, vamos dizer assim, né? Né? Mas assim, na boa, a atriz que colocaram pra fazer a Arlequina... A Margot Robbie é gostosa. Ainda... Ela... Meu, eu ainda não consegui entender qual é a do cabelo que eles fizeram pra ela. Que a mecha da que ela divide o cabelo em duas chuquinhas, bastante grandes, inclusive, passa do ombro. Uhum. Uma ponta é cor de rosa, que é a ponta da direita, e a ponta da esquerda é azul. Então, tá inspirado na versão do... Na versão dos 952 agora. Ela tá desse jeito. Ah, é dos 952? Isso aí eu não manjo puta de descer o Marvel. Ela tá bem desse jeito agora. Não, não é uma coisa muito legal. E o mais interessante é que eles colocaram Will Smith no filme. Ah, cara, tem que ter o protagonista. Não, mas eu nem sei qual é esse personagem que o Will Smith tá fazendo. É o Deadshot. Deadshot. É o que? A versão mais... Ele é um atirador de elite, basicamente falando. É, estilo Hawkeye? Quem? O Olho de Falcão? É, mais ou menos. Que eu sei que tem um personagem parecido com o... Tem um personagem na DC, não sei se é na DC ou na Marvel com esse nome. E tem o personagem de One Piece, mas esse daí é espadachim. Não tem problema. É, na DC é o Exterminador... Não, pera aí. Na DC é o Deadshot. E no... Não, é a DC... Ih, caralho. Qual que é o da Marvel que tem... Ah, é bem parecido. É, por aí. Enfim. Fora essa lista de filmes, a gente falou dos lançamentos, né? Uhum. As menções honrosas... Só pra você ter... Não, eu tô de boca aberta até agora. Se você ouviu o nosso podcast, ou o nosso episódio que acabou de passar, você vai ver, assim, se eu recomendasse Fairy Tail, não seria nada demais. Ah, o Zé recomendou, né? O Zé recomendou Fairy Tail Zero, cara. Ele tinha falado que ele ia recomendar, né? Mas ele não falou pra mim, o desgramento. Então ele falou pra mim que ele ia. Não, que ele falou que gostou do Fairy Tail Zero porque não, uma, não tem o Natos, e segundo, porque é mais, digamos que pra ele é mais pé no chão. Mas, meu, tanto ela quanto o Zeref tem a maldição de Yang Seran. Cara, é só eles passarem perto de qualquer coisa viva que eles morrem. Que as coisas vivas morrem. Não sei como é que é isso aí. Então, só pra explicar pra você e pros ouvintes, a maldição de Yang Seran é basicamente uma maldição que você emana uma aura tão pesada de morte que tudo que é vivo ao teu redor morre. Menos quem tem a mesma maldição. E o mais interessante é que no começo do negócio, a primeira mestra, a Mavis e o Xerath, eram um casal. Que bonitinho. Só que eles virou pro lado do mal depois que a Mavis ficou em animação suspensa. Porque ela não morreu, né? Uhum. E ele só dominou a maldição dele. Que pra ele, a maldição de Xeran virou poder, né? Claro que eu já dei um spoiler do tamanho do mundo de Fairy Tail Zero. Ah, tudo bem. Eu não vou assistir, viu? Eu vou assistir se a gente for gravar. Espero que os ouvintes não me batam. Mas enfim, tirando essa metralhadora de spoiler fodida que eu acabei de dar, a gente pode ir agora pro Jabá, né? Podemos ir pro Jabá. Momento Jabá. Beleza. Não absurdo. É, esse daqui é o esperado. Beleza, Álvaro. Hoje eu vou até mudar um pouquinho. Se o pessoal quiser mandar um e-mail aí pra gente, manda pra qual endereço, mano? Vai mandar para o contato@firefalcon.com.br. Ok. E se o pessoal quiser comentar no post do podcast? Do podcast, entra no nosso site e entra pelo firefalconworld.com.br. É, firefalcon.com.br, que eu chamo de Firefalcon's World, por justamente o mundo de Firefalcon, mas beleza. Oh, meu Deus. E se o pessoal quiser, que o pessoal quiser mandar um comentar, curtir, ou qualquer outra coisa lá no Facebook. Olha lá, pra comentar no Facebook é drabodrabodrabo.facebook/ademesfer.com. Opa! ademesfer.podcast. Tá bem, velho. Você tomou um pouco. Pior que eu não bebi hoje. Não tá bêbado. Não tô são hoje. Ok, então como é que a gente faz pra mandar uma tuitada, retweetar os episódios aí? Como é que a gente faz? Pra mandar no Twitter é FF_AnimeSphere. FF por causa do quê? Você queria fazer essa pergunta? É claro que eu queria, todo mundo pergunta isso pra mim. Beleza, FF por causa do site. FF por causa do site. Beleza, quais são os nossos parceiros agregadores de podcast aí? Os nossos parceiros? É. Do podcast? É. Então, Tá bom, nessa parte assim, em frente, pode deixar. Temos aí o Podflix, que você sabe que ele sempre os episódios. Temos o Pindo Podcast, que eu também já citei mais cedo. E tem o Podcaster, que eles só postam lá no site deles quando a gente lança o episódio. E os nossos parceiros, que esses eu sei, eu imagino que você saiba, né, Álvaro? Eu sei, os nossos parceiros. E aí, quem são os nossos parceiros? Os nossos parceiros são eu, o Jorge, o Zé. Nada assim, ó. O senhor tá muito zoeiro hoje. Não, nós temos aí a galera do The Dudes. Isso aí. Isso aí, temos também o pessoal. O Danilo lá do. Qual que é o nome do Três centro, Danilo? Quartos. Três Quartos Cegos. E o pessoal do Iabus. Que sempre que eles postam alguma coisa, colocam um link nosso. Claro, que eles ajudam pra gente pra caramba. É, e eles nos ajudam. E nós ajudamos ele, que com a ação de marketing ele ganhou também algumas curtidinhas. Opa! E agora é hora de quê, Álvaro? Agora? Agora é hora da gente tomar uma cerveja. Vírgula, cara pálida, eu não tomo cerveja. Ah, então eu tomo uma cerveja e você toma um suco. Isso aí. Pode ser? Toma um refri? Toma uma coca? Coca patrocina nós? Opa! Se a Coca patrocina nós, se cuida a Nerdcast. Opa, imagina. Mas agora é hora da gente se despedir. Porque tá chegando aquele momento onde o som vai ficando baixinho. Toda certeza. De resto, a você que nos ouve, a você que nos curte, a você que nos twitta, muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Ha ha ha ha!